Só quero que lembre de mim. Sucesso de verdade. Toca primeiro com o cachorrão. Alô, Melode, seu vaqueiro da sanfona. E aqui assim, é só boi na faixa e forró no meio do mundo. Sucesso do vaqueiro da sanfona e caninana junto e misturado. Oh, oh. Daquela menina, porque ninguém sabe como eu estou. Depois que ela sai da minha vida, eu perdi meu cavalo, perdi o chicote, não bebo largado e dando virote. Desce num vaqueiro que sofre. Oh, e o pior é que ainda pode piorar, é saber que ela não vai mais voltar. E o pior é que ainda pode piorar, e por outro vaqueiro ela foi se apaixonar. E o pior é que ainda pode piorar, é saber que ela não vai mais voltar. E o pior é que ainda pode piorar, e por outro vaqueiro ela foi se apaixonar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, seu vaqueiro da sanfona falando de amor. E pra cantar comigo eu chamo ele. Chega pra cá, meu Lord Caninana, que tu não és bom não, tu és diferente, potência. Tá agradecendo que subindo é contramão, meu parceiro é de vaqueiro. É o vaqueiro da sanfona. Por favor, não me fale o nome daquela inquilina, porque ninguém sabe como eu estou. Depois que ela saiu da minha vida, vendi meu cavalo, perdi o chicote, tô bebo largado e dando virote. Pense num vaqueiro que sofre. Uou, uou, uou. E o pior é que ainda pode piorar, é saber que ela não vai mais voltar. E o pior é que ainda pode piorar, por outro vaqueiro ela se apaixonar. E o pior é que ainda pode piorar, é saber que ela não vai mais voltar. Pior é que ainda pode piorar, por outro vaqueiro ela se apaixonar. É muita pressão, meu parceiro de vaqueiro. Tamo junto, contra essas duas sanfonas pra chorar juntinhas. Para os vaqueiros e forrozeiros do Brasil. É isso aí, meu Lorde, eu que agradeço. Obrigado, meu irmão, tamo junto toda hora do mundo. Conexão Unitins. O Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal Biotecnotins da Universidade Estadual do Tocantins expõe os brotos de orquídeas e bromélias que foram clonadas na vitrine agrotecnológica da Unitins na Agrotins 2023. O trabalho é feito em parceria com o Naturatins e olha só, o laboratório faz a micropropagação de plantas em bico, que é a clonagem e limpeza, o que elimina vírus, fungos e bactérias. O Naturatins faz o resgate das plantas e a Unitins multiplica as espécies in vitro para então devolvê-las à natureza. Os brotos saem do Laboratório de Cultura de Tecido Vegetal da Unitins e vão para a estufa para passar pelo processo de adaptação antes de serem levados à natureza. Quando estiverem prontas, a coleta e o replantio será feito pela equipe técnica do Naturatins. Conexão Unitins, uma parceria da Federação das Rádios Comunitárias do Tocantins, Farcom, Governo do Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Antena UFM. Em primeiro lugar. Antena UFM. A gente se encontra aqui. Conexão Unitins. Estão abertas até 31 de maio as inscrições ao vestibular da Universidade Estadual do Tocantins para o segundo semestre desse ano. Para acessar o edital e se inscrever, é só acessar o site www.unitins.br. São 240 vagas entre os cursos do Campus Palmas, que são Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação. E Direito também no Campus Paraíso. Os candidatos podem escolher a modalidade Ampla Concorrência ou vagas reservadas para quem foi aluno de rede pública de ensino, além de autodeclarados pretos, pardos indígenas e pessoas com deficiência também da rede pública. As provas serão no dia 25 de junho e as aulas começam em 1º de agosto. Conexão Unitins, uma parceria da Federação das Rádios Comunitárias do Tocantins, Farcom, Governo do Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. De segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, aqui na rádio Antena 1 FM, você ouve programa Show da Cidade, programa Show da Cidade, levando pra você muita música, notícias, curiosidade, resumo das novelas, interatividade, informações e muito mais. Programa Show da Cidade. Mande sua mensagem de texto ou áudio no WhatsApp 63 99928-2061. Programa Show da Cidade. Apresentação Elci Ferreira. Elci Ferreira. Imóvel rural irregular em terras do estado do Tocantins, ou faz a convalidação ou perde o imóvel. Isso mesmo, ainda que a matrícula esteja em seu nome, quem não regularizar seu imóvel rural vai tornar terra devoluta e tem prazo para fazer. Aliás, já passou e foi prorrogado. Não espere o pior acontecer. Faça a convalidação. Saiba mais pelo canal Segue Seu Direito nas redes sociais ou pelo WhatsApp 98406-1909. Está chegando a festa mais romântica do ano. As lembranças chegam sempre noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. Baile dos Namorados, dia 10 de junho, no Black House Show, em Carrasco Bonito. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira dessa solidão. No palco, o melhor show da atualidade com Silvia Magalhães. How do I live without you? I want to know. O baile mais romântico de Carrasco Bonito já tem data marcada. É dia 10 de junho, em Carrasco Bonito. Venha curtir o melhor baile dos namorados no Black House Show. There's a star that wishes waiting for her tonight. And going crazy, running in close up tonight. Em um mega evento, pra ninguém ficar de fora. Baile dos Namorados, dia 10 de junho. Black House Show em Carrasco Bonito com Silvia Magalhães. Silvia Magalhães, realização JP e Neném Produções. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Oi, oi, oi, povo do forró. Eu sou Marcílio Vilar e estou com você na programação da Antena 1 FM. De segunda a sexta-feira, a partir de meia-noite, às 4 da manhã, com o melhor do forró das antigas. Vem comigo, vem forrosar. Forrosada. Ai. Rádio Antena 1 FM 104,9. Transmitindo da rua Walter Venâncio. Ao vivo. Futura mamãe, preste atenção no recado que a Fundação Abrinq Save the Children tem para você. A sua saúde e do seu bebê dependem de um bom pré-natal. Ele é um direito seu e você deve fazer no mínimo 6 consultas desde o início da gravidez. No Brasil, muitas mulheres ainda morrem devido a complicações na gravidez que podem ser evitadas com a realização de um pré-natal de qualidade. Faça o pré-natal. Ele é o primeiro presente que você pode dar ao seu filho. Pensou criança? Pensou Fundação Abrinq. Conexão Unitins. Uma fruta muito madura pode se tornar uma deliciosa geleia. Este foi o tema de uma oficina ofertada no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que fica no Complexo de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Tocantins. A receita foi repassada pela servidora da Unitins, Letícia Câmara Ferreira, que ministrou a oficina de geleia de frutas durante a Agrotins 2023. Atualmente, a servidora faz geleias artesanais para venda e na oficina ensinou o preparo dos sabores de maracujá e abacaxi com gengibre. O Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Unitins é um espaço permanente de treinamento para estudantes, pesquisadores, técnicos e produtores que buscam desenvolver no ramo da agroindústrias, aperfeiçoamento dos agentes, além da geração de produtos e tecnologias aplicadas ao setor. Conexão Unitins, uma parceria da Federação das Rádios Comunitárias do Tocantins, Farcom, Governo do Tocantins e Universidade Estadual do Tocantins, Unitins. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Antena 1 FM. Mas na verdade tava se enganando. Quando achou que eu ia ser pra sempre seu. Mas todo bobo um dia se cansa. Vamos direto pra conversa franca. Chegou a hora de dizer adeus. Cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. E vai querer meu beijo, querer meu corpo, querer me amar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. O criador de sucesso. XG é o Barãozinho. Simplesmente ela chegou bagunçando, com simplicidade foi se aproximando. Do nada eu caí, de novo me envolvi. Senti que o amor real estava chegando. Tô louco, apaixonado. Caí no encanto e hoje estou lascado. Barãozinho tá ferrado. Pensa que jamais iria me entregar. E olha aí o mundo girando e você me ensinando de novo o que é amar. Posso até pensar que eu vou te deixar. Você logo chega puxando, eu me derreto todo e aqui é o meu lugar. Eu sinto que vou ficar. Simplesmente ela chegou bagunçando, com simplicidade foi se aproximando. Do nada eu caí, de novo me envolvi. Senti que o amor real estava chegando. Assim ó, caí no encanto e hoje estou lascado. Barãozinho tá ferrado. Pensa que já você me ensinando de novo que é amar. Posso até pensar que eu vou te deixar. Você logo chega puxando, eu me derreto todo e aqui é o meu lugar. Eu sinto que vou ficar. Sinto que vou ficar. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Ai, é ele. Ele me chegando. É um nojento metendo no meu ratinho. Sua falta, um pouco de malícia, uma pitada de maldade da minha parte, partindo o meu coração. Não sabe se quer ou não, mesmo fudendo com minha vida, eu não vou negar que seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Eu tentei sumir e fui incapaz. Seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Se não me assumir, vou te deixar pra trás. É, meu amor, tá na hora de você decidir se vai ficar ou se vai embora de uma vez. E falta um pouco de malícia, uma pitada de maldade da minha parte, partindo o meu coração. Não sabe se quer ou não, fudendo com minha vida, eu não vou negar que seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Eu tentei sumir e fui incapaz. Seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Se não me assumir, vou te deixar pra trás. Seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Eu tentei sumir e fui incapaz. Seu beijo é bom demais, me faz correr atrás. Se não me assumir, vou te deixar pra trás. Fico, me deixa em paz. Fica ou me deixa em paz. Força, é peso, é pressão, é Lobão. Daniese Santiago. Eu choro mesmo, bebê. O amor verdadeiro, o tempo não. Aniese Santiago. Santiago, nos bairros, no centro da cidade, em todo lugar, só dá forró do Lobão. Haja pressão. Hoje tive uma conversa firme com meu coração. Se bater mais um compasso por você, arranco ele com a mão. O papo também foi direto e reto com os meus olhos. Não forma uma lágrima pra quem não arranca suor dos meus poros. Mesmo que esteja doendo, eu vou falar que não. Do mesmo jeito que você fingiu me amar, eu vou fingir uma superação. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Se eu gritar na rua, não vai ser seu nome. Se eu ligar, não vai ser do seu telefone. Pedir papo, pra ser motivo do meu sofrimento, se presta. Mesmo que esteja doendo, eu vou falar que não. Do mesmo jeito que você fingiu me amar, eu vou fingir uma superação. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu na rua, não vai ser seu nome. Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone. Pede papo, acabou a festa. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Se eu gritar na rua, não vai ser seu nome. Se eu ligar, não vai ser pro seu telefone. Pede papo, acabou a festa. Nem pra ser motivo do meu sofrimento, se presta. Farra do Lobão, farra do Lobão. Oh, we'll be right back. força do cabelo preto, dos olhos de mel. Esse sorriso aí é um pedaço do céu. Será que cabe nós dois embaixo do chapéu? Moça, tentei segurar, mas vou ter que dizer. Em dias que o meu pensamento só pensa em te ver. Será que nesse chapelão cabe eu e você? Eu vou ter que falar. Você é a sela que faltava no cavalo. Você é a seca que faltava no meu passo. Você é a espora que faltava na minha bota. Você era tudo que eu precisava agora. Você é a sela que faltava no cavalo. Você é a seca que faltava no meu passo. Você é a espora que faltava na minha bota. Você era tudo que eu precisava agora. Nós ainda não namora. Como é que nós ainda não namora? Ei, Matheusinho, você gosta, né? Você, eu tentei segurar, mas vou ter que dizer. Em dias que o meu pensamento só pensa em te ver. Será que nesse chapelão cabe eu e você? Ah, eu vou ter que falar. Você é a sela que faltava no cavalo. Você é a seca que faltava no meu passo. Você é a espora que faltava na minha boca. Você era precisava agora. Você é a cela que faltava no cavalo. Você é a seca que faltava no meu passo. Você é a espora que faltava na minha bota. Você era tudo que eu precisava agora. Como é que nós ainda não namora? Como é que nós ainda do cabelão preto, dos olhos de mel. Lobão, o estourador de sucessos. Banda Líbanos, inconfundível, volume 9. Eu vejo tudo aos poucos destruir. acontecer jamais. Preciso desse amor. Eu vou seguir como tudo começou. Quero entrar na tua vida. Na vida quero só você. Eu não desisto. Banda Líbanos, volume 9. Brasil, chegou o maior e melhor emagrecedor do país. O poderoso Seca Tudo, D-Max 30. São 9 quilos por mês que você vai perder. 9 quilos. Garantido para você que vai usar o D-Max 30, não correndo nenhum risco para a sua saúde, desinchando, desintoxicando, desinflamando o seu corpo. 9 quilos por mês é o D-Max 30. Aprovado e testado por milhares de pessoas no Brasil. Conheça agora mesmo o poder do D-Max 30 para eliminar gordura rápido do seu corpo. Tudo isso com a fórmula poderosa da composição do D-Max 30. Desincha, desintoxica, desinflama e emagrece com saúde. 9 quilos no mês, só D-Max 30. A fórmula do D-Max 30 é 100% segura e é recomendada por profissionais da nutrição e aprovado também pela Anvisa. Visa. Peça agora mesmo o seu D-Max 30 no 85992265860 e no 99760-4988. Quer perder 9 quilos no mês? Então liga 85992265860. Sua habilitação com rapidez e menor preço é na Autoescola Caçula. Frota de veículos novos, o maior índice de aprovação no estado. E o melhor, aqui você paga em até 10 vezes do cartão de crédito, boleto bancário ou promissória. Você que fizer sua habilitação ou inclusão vai estar concorrendo a um automóvel e uma motocicleta zero quilômetro na promoção CNH premiada. Tá esperando o quê? O menor valor no mercado para você sair habilitado. Ligue 85-3245-1000. Autoescola Caçula. Conquistando sua liberdade. Consulte o regulamento da promoção em autoescolacacula.com. Ó, a gente não espera ser o presente dos seus sonhos, virar item de colecionador, nem fazer parte da cultura pop. Na moral, ninguém ama Tubos e Conexões tanto assim. E tudo bem, porque a gente sabe que você ama a tranquilidade que só os nossos produtos oferecem. E é por isso que há 80 anos, na sua casa, empresa ou obra, quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Podcast do Lobão, o maior comunicador popular do Brasil, agora também está no Spotify. Ouça em qualquer lugar. É uma hora de muito moído. É uma hora de muita pressão. Podcast do Lobão. Siga o Lobão agora no Instagram, @LobãoOficial, e concorra a prêmios todo dia. São muitos prêmios, smartphones e dinheiro na sua mão. É só seguir o Lobão no Instagram, @LobãoOficial, e boa sorte! Nós de Nuromol acreditamos que nenhuma dor deve te parar. Por isso, Nuromol chegou ao Brasil com uma fórmula inovadora, com início de absorção duas vezes mais rápido, porque é a primeira que combina o poder do ibuprofeno e paracetamol em um só comprimido. Assim, você aproveita ao máximo seu dia como você quiser e livre das dores. Nuromol, no alvo da sua dor, seja ela qual for. Apresentamos a Bull Soluções. Assessoria e suporte técnico para a programação de sua rádio. Site, hospedagem e streaming em um só lugar. Plataforma com a mais recente tecnologia em transmissão de rádio online. Nosso compromisso é levar sua rádio ao próximo nível. Acesse bull.net.br. Bull Soluções, a escolha ideal para a sua rádio. Orgulho de ser nordestino. Forró do Lobão. Deus os guarde, nos dê sua proteção. Nossa Senhora, proteja meu irmão. Entre os vales e sob o pó do chão. Nossa Senhora, proteja meu irmão. Proteja meu irmão. Deus nos guarde, nos faça sair bem. Nossa Senhora, olhai por mim também. Nossa Senhora, olhai por mim também. Nesse momento é hora de gratidão, é hora de agradecer a Deus com a prece poderosa, a prece da misericórdia, a prece nordestina no programa do Lobão. Quando batem as 6 horas de joelhos sobre o... É esse momento que nós aproveitamos para agradecer ao Senhor nosso Deus na hora do Ângelus aqui no programa do Lobão. Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Amém. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Oração do Pai Nosso em canção com o rei do forró, Simão Monteiro. Agradecendo a Deus por mais um dia em sua presença. Senhor, obrigado pela paz, pela saúde, pela misericórdia, pelo livramento, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia em sua presença. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Vem com Lobão, meu Brasil! Esse é o Lobão. O resto é cópia. É o Barãozinho, né? Você poderia morar perto, mas resolveu morar longe. Assim o meu coração chora. E todo dia quero perto, sentindo aquele doce, aquele gosto que tem o mel dela. Que saudade me dá quando lembro o olhar azul bem claro, mas linda a riqueza. Mó brisa te lembrar que eu quero te falar. E ser rendido a sua postura. É que eu me encantou, é que eu me apaixonou. Toda vez que eu lembro o sorriso dela, é que eu me enganou. Toda vez confundo o que seria poder amar ela. E é que eu me encantou, é que eu me apaixonou. Toda vez que eu lembro o sorriso dela, é que eu me enludo. Toda vez confundo o que seria poder amar ela. Você poderia morar perto, mas resolveu morar longe. Assim o meu coração chora. E todo dia quero perto, sentindo aquele doce, aquele gosto que tem o mel dela. Que saudade me dá quando lembro o olhar azul bem claro, mas linda a riqueza. Mó brisa te lembrar que eu quero te falar. E ser rendido a sua postura. É que eu me encantou, é que eu me apaixonou. Toda vez que eu lembro o sorriso dela, é que eu me enludo. Toda vez que o que seria poder amar ela. E é que eu me encantou, é que eu me apaixonou. Toda vez que eu lembro o sorriso dela, é que eu me enlodo. Toda vez confundo o que seria poder amar ela. Sem parar de dançar. Você está no Forró do Lobão. Se esse for o fim do mundo, pensa qual o momento que te passa na cabeça. Qual a pessoa, a viagem, sobremesa que cê queria levar daqui? Em quem daria o último beijo? Em quem seria o último olhar? Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim,

Vem cá por isso. E agora, no programa do Lobão, quem sou eu? Ele tem muita ousadia nos seus shows. É marcante a sua presença e o registro de sua voz. É uma das maiores apostas para o ano de 2024. Já é uma grande realidade. Tem apenas 19 anos. Quem sou eu agora no programa do Lobão? Ele surgiu de um fenômeno na internet. Através dos seus vídeos conseguiu conquistar todo o Brasil e hoje é um dos maiores compositores e artistas da nova safra, a grande promessa. Quem sou eu agora no programa do Lobão, valendo R$300? É só ligar, Brasil! Lobão, o estourador de sucesso. Cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Segura essa macetada da Cavaleiro, Floreal. Acertamos, Willen. Você achou que tava me enganando, mas na verdade tava se enganando. Quando achou que eu ia ser pra sempre seu. Mas todo bobo um dia se cansa. Vamos direto pra conversa franca. Chegou a hora de dizer adeus. Vai querer meu beijo, querer meu corpo, querer meu mar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Enganando, quando achou que eu ia ser pra sempre seu. Mas todo bobo um dia se cansa. Vamos direto pra conversa franca. Chegou a hora de dizer adeus. Cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. E vai querer meu beijo, querer meu corpo, querer me amar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Mas só vai ter cachaça, choro e bar. Detonando a concorrência. Lobão, Lobão, Lobão. Tá vendo esse cara aqui, debruçado no balcão, cigarro queimando dele. Sofri na sua mão, foi dedo na cara, foi roupa na rua, me xingou de tudo, tanto palavra. Ainda corri atrás de mim com uma porra de um facão. Eita, eita, que mulher sem coração. Eita, eita, mais azeda que um limão. Eita, eita, a destra não é mais não. E saudade da porra desse projeto, vocês ó. Eita, eita. Eita, eita. Mais alto. Eita, eita. A destra não dá mais não. Que saudade da porra desse projeto de cão. Joga a mãozinha lá em cima que tá maravilhoso demais. Vem essa vibe, Vinci o Imperador, elevando o nível. Sai. Que isso que vai, gente? Tá vendo esse cara aqui, debruçado no balcão, cigarro queimando dele. Sofri na sua mão, foi dedo na cara, foi roupa na rua, me xingou de tudo, tanto palavrão. Aí da corria atrás de mim com uma a lapa do facão. Eita, eita, que mulher sem coração. Eita, eita, mais azeda que um limão. Eita, eita, a testa não dá razão. E saudade da porra, vocês diz. Eita, eita. Eita, eita, a testa não dá mais não. Que saudade da porra desse projeto de cão. Projeto de cão. Eu vivo sem esse projeto. Eu vivo. Você lá em cima, vem nessa vibe maravilhosa. Vitinho Imperador, elevando o nível. Que positividade boa de vocês. Seleção de Ouro, uma sequência musical com o melhor do forró. Aqui só entra as estouradas. Daniese Santiago. Você me causando sorrisos. Esse amor que a gente construiu. E desisti de você demais pra mim. Eu vou te dar 5 motivos pra sorrir. E você é o meu diamante. 2, te quero a todo instante. 3, o beijo que eu te dei, eternizei na minha pele. 4, seu cheiro ainda posso sentir. 5, escuto sua voz daqui. Esse Santiago. Esse é o Lobão. O Pipoco do Trovão. Ossa do cabelo preto, dos olhos de mel.